Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 1523-A de 2012 do deputado Edno Fonseca do PEM, que modifica a redação dos artigos 1º e 5º-A da lei 4.223 de 2003. A norma será alterada, define obrigações das agências bancárias em relação ao atendimento dos usuários. O texto do projeto determinado que os bancos deverão colocar pessoal suficiente é necessário no setor de caixas e também na gerência, para que o atendimento seja efetivado em 20 minutos, em dias normais, e em 30 minutos, em véspera e depois de feriados. A lei original estabelecia tempo de atendimento somente para caixas. O projeto diz ainda que agências deverão informar aos usuários em cartaz fixado na sua entrada a escala de trabalho do setor de caixas e gerentes colocados à disposição. Deverão também informar sobre o tempo máximo de espera nos dois setores, o direito à senha numérica e o direito a assentos especiais em número proporcional ao tamanho da agência, para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e pessoa com criança de colo. Reportagem Ronaldo Ribeiro.